Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist! E hoje iremos começar uma sessão muito legal de um tema que eu também queria falar pra caramba! Meu Deus do céu! Vamos falar então dos compositores do cinema. Algo que talvez a gente não fale tanto quanto deveríamos, porque os caras têm um papel muito importante, principalmente em contextualizar grandes clássicos pra gente. Existem obras que são marcadas pelas suas músicas, a gente vai falar de algumas delas aqui. Pois é. Se vocês então viram grandes filmes, com certeza vocês repararam em algumas grandes trilhas sonoras. E é tudo culpa desses caras, né? Esses compositores. Esses malucos. E pra gente começar, vamos falar desse grande compositor, acho que um dos melhores que tem na sua área, né? O John Williams. Eu acho que o mais famoso, sem sombra de dúvida, aquele que a galera conhece e que a galera levanta as mãos e, assim, glorifica algumas das trilhas que ele faz. Então, pra quem já tá ouvindo a playlist, né? Viu que começou tocando o tema de Star Wars. É um tema muito conhecido, aquele tema principal. Não tem como, sério. Como a gente falou, o tema de Star Wars, ele é tão importante que, assim, ele é automaticamente ligado à obra. É uma trilha que, assim, você não tem dúvida de que aquela música é a música de fucking Star Wars. E não existe Star Wars sem essa música. Esse é o ponto. Com certeza, aquela coisa bem orquestrada, tantos momentos, outras coisas que acontecem dentro de Star Wars com essa música, mas o tema principal que tá tocando, cara, e é o que é o mais lembrado de todas, realmente. Não tem dúvida disso. Mas pra gente começar de vez então essa playlist, né? Vamos começar então com a nossa primeira música para ser tocada. E vamos já com o clássico. Vamos tentar falar isso na ordem cronológica. E que é o seguinte, ó, galera. Não dá para falar de todas as músicas do John Williams aqui, cara. É impossível. Olha aí, eu não te apego que você tinha feito a ordem cronológica. Que filho da mãe. Olha aí, que bom, né? Caraca, fui pego, surpreendido. Mas é o seguinte, não dá para tocar todas as músicas de John Williams, cara. É impossível nessa playlist. E uma playlist duraria mais de 2 horas, no mínimo. Então vamos tentar tocar as músicas mais relevantes da história do cinema que ele tocou. Então vamos começar com o primeiro clássico dele, né? Tubarão. Exato. There's some bad head, Harry. Falando do Jaws. É um clássico do cinema, na sua época que foi lançado. Fez um auê desgraçado, um medo danado. E aquele tema que tem uns acordes tão simples, tão fáceis de serem tocados, e todo mundo associa facilmente a Tubarão. Exatamente. É um tema que ele extrapola a obra. Ele sai do filme, ao contrário, por exemplo, de Star Wars, que você associa sempre ao filme, você associa isso a Tubarão. Ponto. É uma coisa que ficou incrível na mente das pessoas. É, não um tema associado ao filme, mas qualquer situação que se pode fazer com suspense ou com alguma coisa de perseguição misteriosa, você põe o tema do tubarão, fica maneiro. Exatamente. Aquela coisa crescente. Isso. Né, e que você sabe que a merda tá chegando, você fala, não, cara. E à medida que a música vai crescendo, a merda vai chegando mais perto, entendeu? Pois é. Então, galera, fiquem aí com o tema de tubarão. Escutem aí. Thank you. Então, vocês escutaram agora o tema de Tubarão e nós iremos para outra que é também uma das clássicas trilhas sonoras e que, assim, você associa imediatamente assim que escuta, que é a trilha de Indiana Jones, cara. Oh, yeah! Mais uma vez, Steven Spielberg, dessa vez com George Lucas também, né? A galera que gosta do nosso querido John Williams, trazendo uma das trilhas mais icônicas da história do cinema, sem sombra de dúvida. Não tem uma pessoa, eu acho, que nunca ouviu o tema de Indiana Jones. Com certeza, aquela música crescente, aquela coisa de aventura que você vai embarcar nessa história bem maneiro, né? Um herói bem mal-humorado, bem turrão também, mas que ele vive aprontando muitas confusões, ainda mais invadindo lugares, dando socos em todo mundo. Eu digo que Indiana Jones é um filme de matinê e essa música apresenta bem esse exemplo do como que é, né? Esse filme. Eu acho que o grande mérito do John Williams é que ele tem uma sensibilidade pra colocar o tom da obra na música que é impressionante. Você escuta a música de Indiana Jones, até a gente vai pedir que você faça esse exercício enquanto tá escutando, é realmente a sensação de uma aventura, de que algo incrível, fantástico vai acontecer. E é muito legal você tentar acompanhar como são construídos. Você que tem, às vezes, um pouco mais de vontade de aprender música ou de como é a construção, você pegar os acordes, a forma como as músicas deles são orquestradas, você vê que são músicas grandes, né? Músicas, ou até vamos colocar épicas, que crescem, mas que cada uma te conta uma história diferente. E essa do Indiana Jones, ela passa por diversos momentos, esse tema principal. Sim. Desde de momentos rápidos e altos até momentos mais calmos, uma coisa mais tranquila, que é assim, é impressionante. Essa eu acho que é uma das minhas trilhas favoritas de todos os tempos. Então, galera, Indiana Jones, ó, escute aí. Próxima música é de um tema muito, muito, muito cativante, de um filme inesquecível pra galera, ainda mais pra quem é criancinha também, que viu esse filme. Falamos do ET. Quem não viu o filme de ET e adorou aquele filme? Não, caramba. Demais. E aquela música, aquela trilha sonora que o John Williams botou, que sensacional, que demais, que emoção que ele põe. É incrível isso. Essa, novamente, é um tema que ele te remete à fantasia, ao incrível, ao... Quando eu falo mágico, eu quero usar a palavra mágico, mas não no sentido de magia, mas sim, algo inacreditável, algo fora da sua realidade, maravilhoso. É impressionante o trabalho que ele faz. Obviamente, a gente tá falando aqui de uma música que compõe uma obra clássica, que é o ET, do Spielberg, e que, novamente, não seria a mesma coisa se não tivesse essa trilha criada desse jeito. Bom, galera, então, ó, ET, escutem aí. Thank you. vamos agora então para a próxima música, essa que não chama tão a atenção quanto as que a gente já falou agora. Esqueceram de mim, o pequeno Macaulay Culkin, quando ele ainda era um bom rapaz. Não era metido nas drogas. Nossa. Né? Mas um outro, assim, acho que talvez um dos grandes clássicos de domingo na hora do almoço, filmes de Natal. De Natal, né? Com certeza. Filmes que passam sempre no Natal. Sim. E uma música bonita, vai, cheia de sino, um coral assim no fundo. É uma coisa tocante, realmente, né? O John Williams, ele sabe fazer essas coisas bem tocantes também. Não só essas músicas edificantes, enormes, gigantes, mas aquela coisa que ela toca no sentimento das pessoas. É legal, porque, assim, essa música, ela tem um quesinho depois de uma outra música. Ela lembra um pouco uma outra música que a gente vai falar mais pra frente, que eu não sei se é essa questão de que o Natal é mágico, se é por isso que elas são meio parecidas pra mim, mas é realmente uma música de Natal. A trilha sonora lembra essa coisa desse sentimento que traz o Natal pra gente. É muito legal. Sim, com certeza. E eu adoro esse filme, realmente. Natal, então, sem esse filme, não é Natal. Só o primeiro e o segundo, eu acho. Não gosto tanto do terceiro. Esquece que existe um terceiro, um quarto, até um quinto filme, meu Deus do céu. Deixa pra lá. Enfim, né? Deixa pra lá. Ai, ai. Trilha sonora, então, do Esqueceram de Mim. Escutem aí. Thank you. A próxima música também é um clássico de John Williams, com essas músicas sensacionais, isso com a direção do Spielberg. Tem gente que não gosta, entendo, mas tem outra galera que adora esse filme. Falamos então do Hook, A Volta do Capitão Gancho. Eu adoro esse filme, na boa. Eu amo esse filme. Cara, esse filme, ele é muito bom, sério. Ele e o Jumanji, eu não sei qual veio o primeiro que eu assisti com o Robin Williams, mas cara, eu adoro esse filme de uma maneira inacreditável, assim, pelo gostinho da infância. Faz muito tempo que eu não reassisto. Claro. Mas eu ainda, na minha cabeça, eu sei que ele é muito bom. Ah, ele é muito legal. Tem gente que vai criticar na parte técnica, outra história assim, que ele tá erro de continuidade, etc. Mas whatever, cara, é um filme pra criança, é um filme pra se divertir. É, exatamente. Pô, e se você diverte com essa música edificante do John Williams, que ele põe tan, tan, tan, tan, vai aumentando o tom, cara, é muito legal. Se não me engano, essa música, ela é, o nome é Voe para a Terra do Nunca, né? Então ele tem que ter essa coisa de você ir pra aventura, pra esse mundo de piratas e de histórias e de meninos perdidos, toda essa coisa da aventura, desse lugar mágico que ninguém quer crescer, ele consegue transportar muito bem pra trilha sonora. Eu acho que é um filme que você realmente tem que relevar algumas coisas, porque a proposta dele, obviamente, não é ser uma mega construção de roteiro e de mensagem pra você, mas é um filme que eu adoro, com a trilha sonora do John Williams, é fantástica nesse ponto, em contextualizar e colocar algo num clássico, que seria Peter Pan, porque a gente sabe que você agregar algo a um clássico é muito difícil, e ele consegue fazer isso muito bem. Ah, e combina muito bem com o clima da história, os grandes atores que tem aí nesse filme também, nossa, Robin Williams, nossa, Dustin Hoffman, fantástico. Julia Roberts, cara, é uma diversão esse filme, total. Não, demais, demais. É recomendadíssimo, vê e escuta a música. Bom, então galera, ó, Hook, A Volta do Capitão Gancho, escutem aí. e o nosso próximo filme é talvez um dos... A gente só tá falando de clássico, é difícil a gente sair de clássicos, mas continuando... Ainda mais com o John Williams, porra. Que normalmente ele tá junto com o fucking Spielberg. Então é muito difícil a gente não falar de filmes bons e filmes clássicos, mas trazer um daqueles que a gente tem medo do que vai vir, porque vai ter aí remake, reboot, continuação, universo expandido, que é... Jurassic Park. O Mundo Mágico dos Dinossauros. Que criança que assistiu Jurassic Park não se apaixonou de novo por dinossauros? Aquela cena clássica do olho do tiranossauro, né, na dentro da picape lá, que é replicada até hoje em diversas referências de filme. Uma das cenas mais clássicas da história do cinema. Nossa. Fantástico. Não, e o avanço tecnológico do filme, meu Deus. O CG que ele botou ali, que comparado com o que tinha antes, rapaz do céu. É o CG com o Mechatronic, né? Porque ele tinha essa parte de animação robótica que conseguiu fazer o filme não ficar tão datado. Porque acredito que se ele fosse só CG, só o chroma key, provavelmente pela época, o filme estaria muito mais datado do que ele é hoje, que é um filme fantástico tecnicamente, se você analisar quando ele foi feito. Pois é, comparado com o que tinha antes, cara, na boa, isso aqui foi um salto desgraçado de tecnologia e assustou e surpreendeu muita gente. E é um ótimo filme, e é uma ótima trilha sonora também, bem edificante, como o John Williams sabe fazer, e marcante também. Você escuta essa trilha sonora, você associa direto a Jurassic Park, cara, é uma música muito boa. Pois é, ele tem alguns atos também de escala que vai subindo, acho que aquele muito clímax total da música, você fica maravilhado, nossa senhora. É um filme que eu adoro mesmo, eu adoro ele, eu adoro o segundo também, que a gente gosta. O terceiro, deixa pra lá. Aquela coisa, né? Não é fantástico, mas dá pra ver. É bonzinho, mas não é lá grande coisa. O que vale é o primeiro, realmente. É o primeiro que é o melhor de todos. Então, ó, galera, ó, trilha sonora do Jurassic Park, aumentem os seus fones de ouvido, ó, escutem aí. próxima música é de um filmaço. Ah, cara, fantástico. Um filmaço do Spielberg, chamado A Lista de Schindler. E com certeza tem a trilha do John Williams também. O Cabeça tava reclamando que não tem muitas músicas legais, mas tem umas músicas legais. É aquela coisa, é que a gente fala de John Williams, a gente tá acostumado com aquela trilha que ela tá na sua cabeça pra sempre. Ah, sim. Entendeu? Que é aquela trilha que constrói a obra pra você. A obra que a gente tá falando, na verdade ela não precisa disso. Ela foi até um pouco egoísta da minha parte ter comentado isso, né? Porque ela é uma obra que ela não precisa de uma marca assim. Ela não precisa de um brasão que fale, essa é a trilha. Mas é uma trilha, como o Seiji falou, que compõe. É uma trilha que ela tá ali pra dar sustentação. Não pra se destacar tanto, mas ela tá ali pra complementar esse filme fantástico. Pois é. Afinal de contas, Lista de Schindler ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção. Ele tem uma história muito legal. Ele é longo, sim, tem estendido. Mas a mensagem é muito legal do Oscar Schindler, né? Pelo menos. E mostra toda aquela atrocidade que teve na Segunda Guerra. E todo o campo de extermínio, etc, né? Então, cara, Lista de Schindler realmente é um filme que não pode ser deixado de ser visto. Pessoas que gostam de cinema têm que ver esse filme. Então, Lista de Schindler, próxima música. Então, escutem aí. Thank you. Então, o nosso próximo filme também é um filme que, apesar de a gente falar novamente um clássico, eu acho que ele ainda é pouco conhecido pela maioria das pessoas, não gostam tanto de cinema, que é O Resgate do Soldado Ryan. Novamente, Steven Spielberg, John Williams fazendo um trabalho fantástico com Tom Hanks. Pois é, um dos melhores inícios de um filme de guerra. Puxa vida. Demais, demais. E a trilha, né, a trilha que o John Williams coloca é interessante porque ela tem muito essa questão, ela é triste. Ela não é edificante, como talvez a guerra às vezes pediria. Ela é triste porque ela fala, olha que merda, olha como tudo isso tá errado, como é ruim, entendeu? Eu acho que esse é o grande mérito desse filme, como mensagem, como proposta, e da própria trilha sonora, né? Com certeza. Esse filme é muito bom, a retratação que ele faz ali, né? Aquelas coisas cheias de detalhes, fotografia excelente também, a mensagem também que tem esse filme, e as cenas de ação que são imbatíveis, são excelentes mesmo, não tem jeito. Cara, a gente tá falando muito aqui de Spielberg, nossa, um ótimo filme também de Spielberg, que ele ganhou um Oscar por causa disso, e John Williams contribuiu pra caramba com esse filme, fantástica trilha sonora. Outro daqueles que você tem que assistir, não tem jeito. Sim. Né? Tem que assistir. Então, ó, Resgate do Soldado Ryan, escutem aí. outra música que eu não poderia esquecer, né, de botar, baseado numa grande franquia de sucesso. O cinema talvez seja um pouco mais contestado, né, porque a gente tá falando de Harry Potter. Sim, trilha sonora do Harry Potter. Mas se tem uma coisa no filme que ninguém contesta é a trilha sonora. Com certeza. Por mais que você não goste da retratação, dos atores, dos filmes, a trilha sonora é impecável, cara. Aquele tema principal, sim, fantástico. John Williams fazendo um ótimo trabalho. Dos trabalhos relativamente recentes, foi um dos destaques também, eu digo. Tem alguns outros recentes que ele tá sumido um pouquinho, mas esse é ótimo, sim. Harry Potter. E novamente aquela trilha que ela tem momentos tão distintos, mas que se conectam tão bem que é impressionante. Essa música, ela flutua muito, ela tem vários momentos, ele te conta uma história, né? Como na música orquestrada, ela traz muito dessa pegada de contar uma história. Essa música não é só uma música, ela tá te contando algo. E a magia por trás dessa música é fantástico, né? Eu acho que, assim, ninguém, poucos compositores conhecem tão bem de como criar um clima como o John Williams. Como eu falei, o Esqueceram de Mim tem um pouquinho dessa magia que tem na trilha de Harry Potter, que aqui é muito maior nesse ponto, mas ele sabe colocar essa tematizada pra você. É demais. Com certeza, fantástico. Então, assim, Harry Potter, assistam pelo menos pra vir pegar música, certo? Exatamente, é. Se você gosta dos livros, talvez você não vai gostar do filme, eu acho, né? Mesmo assim. Agora, me confirma, vocês, ele fez de todos os filmes? Eu acho que não, né? Não, acho que não. Os três primeiros, eu acho. Muito provavelmente, mas essa aqui que a gente vai tocar é do John Williams. Sim, sim. Então, galera, ó, tema principal do Harry Potter, escutem aí. Thank you. você, talvez, que conheça um pouco mais desses compositores, deve estar nos xingando agora. Você é o seu bando de filha da puta? Vocês esqueceram de um clássico? Aquela que levanta a multidão? Vocês, é claro que não. Óbvio que nós, a gente do Projeto de Esquecer, tá, vocês estão de sacanagem. Posso ter vacilado na pauta, mas tudo bem. Ninguém precisa saber disso. Mas nunca ela ia estar fora, exatamente. A gente tá aqui pra falar, talvez, do tema que constrói um personagem, que constrói uma obra, que é o tema de Superman. Sim, aquele primeiro da década de 70, com Christopher Reeve. Exatamente, aquele que foi utilizado até hoje, praticamente, né? A gente vai até comentar em futuros playlists de compositores a mudança que teve de escolha de música, de trilha sonora, mas essa é uma música que, novamente, ela define um personagem. O John Williams, quando ele tem que construir uma trilha edificante, ele sabe fazer isso como ninguém. A trilha do Superman pra construir o personagem, o mito, é fantástico. Essa é uma trilha que arrepia, eu me arrepio quando eu escuto essa trilha do Superman. Ele fez com puta carinho, como o Cabeça falou assim, é uma trilha que define o personagem. Ela é tão grande quanto o personagem, na boa. Sim, sim. Não tem como você não escutar essa música e você lembrar do Superman, ou vice-versa. Você pensa no Superman, você já pensa nessa música. O que acontece? O Superman, ele, apesar dele sempre ter sido um personagem muito famoso e de escala mundial, o grande boom dele pro público geral, pro mundo, foi o filme. Pois é. E o filme, ele trouxe já com ele a música. Então é assim, da mesma forma que as pessoas associam o Superman ao Christopher Reeve, pra maioria das pessoas, o Superman eterno, sim, a pessoa vai associar essa música. Porque ela é uma música que vem junto e ela realmente constrói o personagem. Assim, é fantástico. Desde o início, como se ele estivesse apresentando pra você essa questão de trompetas, o que for, apresentando a chegada de alguém até a entrada e os tambores, ela vai crescendo. Cara, é fantástico. O primeiro minuto dessa música é incrível. Incrível. Sim, sim. Nossa, é de arrepiar. E estamos falando de 1978, cara. Imagina aquela época. Exatamente. Ela dura até hoje. Puta vida. Bom, galera, então, ó, pra terminar essa playlist especial do John Williams, ó, escute aí música do Superman, um puta clássico do cinema, da música, dos quadrinhos, etc, etc. De tudo. De tudo. Bom, galera, nos despedimos aqui. Então, ó, escute aí. Falou. Falou, pessoal. Música.